Natasha Valier, a rainha da sofrência. Te reconquistar, você vai se entregar, oh baby. Pega asteroide, o treme tudo. DJ Marcelo considerado e o DJ Roger. Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. Não quero mais esconder meus sentimentos por você. Eu vou dançar pra você. Sensualizando, vou te reconquistar. Você vai se entregar, oh baby. Pega asteroide, o treme tudo. DJ Marcelo considera. DJ Roger Mitzi, pega asteroide, o treme tudo. DJ Marcelo considerado e o DJ Roger Mitzi. E momentos de um amor tão lindo, puro sentimento sem igual, tão real. Éramos amigos, sempre trabalhamos juntos, contamos histórias e acontecimentos, como era bom sua companhia. Sofrência. E quando eu te olhava, sempre enxergava alguém que me traz a paz que eu buscava muito tempo atrás. Te amo, ninguém vai nos separar.